¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Antenweb. Hoje da sexta para sábado, de 2 para 3 de dezembro, com muita energia. Hoje a minha voz é que não está nas melhores condições, mas assim eu cá estou para vos trazer muita música com muita energia. E para que o vosso fim de semana comece em grande, vamos começar com grandes músicas. A primeira de 5 sequências, ou de 4, logo veremos aquilo que o tema nos vai reservar. Mas enfim, vamos começar com uma grande música. Esta é bem conhecida. Se vos disser que vamos começar com os Queen, não se assustem, porque a música que vamos ouvir chama-se I Want It All e é de facto o dos Queen, mas a versão aqui que vamos ouvir é da Gina Starr. Já estão a ver um grande remix para ouvir ainda nesta edição, ou na abertura desta edição do Friday Night. Vamos também ficar com, pelo caminho, com os Hard Rock Sofa, e vamos acabar com uma grande música da Jamilia, chama-se Superstar, e é mais um grande mix para curtirmos nesta abertura de edição de hoje do Friday Night. Assim começar a contagem em 5 para 0, ou melhor, assim que ela acabar vai ser sempre a bombar. Então começa a contagem de 5 para 1 e vamos a isto. 5, 4, 3, 2, 1. I want it all. Thank you. The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow. He passed on worried and warning, carried away by a moonlight shadow. Lost in a river last Saturday night, far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through.

and I'll see you later. There's something about you that's keeping you going, and if it's good, let's just get something cooking. 'Cause I wanna rock with you. I'm feeling some connection to the things you do. Volta depois destas primeiras 5 grandes músicas. Ora, vamos já para a segunda sequência, sem perder tempo nem ritmo. Vamos chegar com nomes com a Britney Spears e um espetacular mix entre a música Water Against Me e ainda a música Speed Sound dos Coldplay. Tem muito para conferir nesta edição. Vamos acabar com o Fragma, You Are Alive. Mas para começar, nada melhor do que esta música dos Underdog Project. Sabem como é que se chama? Eu nem vou dizer. Assim que vocês ouvirem a sirene, já vão reconhecer o grande sucesso de 2003. Here we go! Here we go!

your hands become just a little nimble. The underground. We'll be right back. volta com mais música, a energia essa continua na Rádio Internet e no Friday Night. Agora vamos ficar com Avicii Spring Dance. É a próxima música que segue. Vamos também ficar nesta terceira e penúltima sequência com o Snow Patrol Chasing Cars. E vamos fechar com uma grande música, com uma música excelente, com uma batida do outro mundo. Estou a falar da música de Chris Stonebridge. Essa vai ser a quinta música da penúltima sequência de 4. Aliás, precisamente na penúltima sequência de 4 do nosso Friday Night, nesta madrugada de sexta para sábado, com muito ritmo. É a pura loucura em Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. E pronto, chegamos ao final da edição de hoje do Friday Night. Agora segue-se a última sequência de 5 músicas. É sempre a dar-nos preparados. Vamos começar com Laura Evans, Hands Up. Uma grande música, mais um grande remix fazem este resultado final. Vamos ficar também pelo caminho com Desperate Girls and Stupid... Aliás, Desperate Girls and Lucky Boys, assim que está correto. Ou melhor, Stupid Lucky Boys, assim que está correto. Vamos chegar para finalizar com Liza Craft, mais um nome espetacular, mais um nome inconfundível, Dance Music. Despeço-me, desejo-vos a todos uma ótima noite e que tudo corra bem neste fim de semana. Sexta-feira que vem, há mais! Friday Night. Here we are with our hands up high. Never felt so young, so alive, like whoa. It's like, whoa. Every voice, every face in the crowd, it's your moment, come on, sing it loud. Like, whoa. It's like, whoa. Tonight, we're gonna leave a light on, so we can find our way home. Oh, oh, oh. Does anybody else know the deal? Nah, you give that good, good. Woo! Give it to me, give it good, good love. Thank you. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Bisschen tanzen. Bisschen tanzen. Bisschen tanzen. Damit umano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sueños.